só insetos. Eu fico aqui parado, sentado ao lado da vida que não deu certo. O peixe morre afogado. Se algum estrelas é raro, o que subia não desce. Já nasce podre e nem amadurece. Eu choro a chuva e espero a noite cair. Eu chamo a chuva, eu choro a chuva. Eu sopro o vento, eu sofro um tempo sem fim. Passando pela minha cabeça, já navineio a natureza. Gelo deserto, o céu choveu só insetos. Eu fico aqui parado, sentado ao lado da vida que não deu certo. O peixe morre afogado. Se algum estrelas é raro, o que subia não desce. Já nasce podre, nem amadurece. Eu choro a chuva e espero a noite cair. Eu chamo a chuva, eu choro a chuva. Eu sopro o vento, eu sofro um tempo sem fim. Santo pela minha cabeça, te amarei.